Olha que ainda estamos chegando aí. Opa! Está bonita, hein? Eita, é tão legal, mãe, vamos jogar. Corpo para frente e as mãozinhas pro ar. Entre no balanço que é pura alegria. Vamos cantar e curtir bem essa folia. Vem no balanço, galera, vem. Como terra samba que eu de arrepiar. Dá uma rodadinha e bate as palminhas. No guti-guti, vem no guti-guti. Vai no guti-guti desse passo de arrasar. Vem no guti-guti, vai no guti-guti. Vem no guti-guti desse passo de arrasar. Eu sei, isso é loucura, mamãe. Todo mundo no passinho, papa passinho. Todo mundo no passinho, papa passinho. Venha de frente, de lado ou de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. Todo mundo no passinho, papa passinho. Todo mundo no passinho, papa passinho. Venha de frente, de lado ou de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, joga as mãozinhas pra lá. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, jogando pra lá e pra cá. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, joga as mãozinhas pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, jogando pra lá e pra cá. Joga, beleza, vai. É tão legal, mãe, vamos jogar. Corpo para frente e as mãozinhas pro ar. Entra no balanço que é pura alegria. Vamos cantar e curtir bem essa folia. É, vem o balanço, galera, vem. Com terra samba que dá arrepiar. Dá uma rodadinha e bate as palminhas. No guti-guti, vem no guti-guti. Vai no guti-guti desse passo de arrasar. Vem no guti-guti, vai no guti-guti. Vem no guti-guti desse passo de arrasar. Eu sei, isso é loucura, mamãe. Todo mundo no passinho, papa passinho. Todo mundo no passinho, papa passinho. Venha de frente, de ladinho, faz um movimento e dá três pulinhos. Todo mundo no passinho, papa passinho. Todo mundo no passinho, papa passinho. Venha de frente, de lado ou de ladinho. Faz um movimento e dá três pulinhos. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, joga as mãozinhas pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, jogando pra lá e pra cá. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, joga as mãozinhas pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga, joga. Olha o balanço, jogando pra lá e pra cá. Eu sei, isso é loucura, mamãe.